Mário Abdo Benítez é o novo presidente do Paraguai, com 46% dos votos, ao vencer seu principal concorrente, Efraim Alegre, do Partido Liberal. Benítez é do Partido Colorado, legenda muito tradicional no Paraguai, que governa o país desde 1948, saindo do poder apenas entre 2008 e 2012, no governo de Fernando Lugo, que sofreu impeachment. Alberto Pfeiffer Filho, coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, o GACINTE, analisa a situação econômica e geopolítica do Paraguai e suas perspectivas a partir das eleições. O Paraguai passa por um momento econômico muito favorável, com receitas crescentes decorrentes das exportações do setor agropecuário, notadamente de soja, carne bovina, algodão, milho e outras culturas. Conseguiu organizar a sua economia, tanto do ponto de vista das contas públicas, a macroeconomia, como do ponto de vista de oferecer um ambiente de negócios favorável. Tanto é, tem atraído diversos investimentos brasileiros, fábricas brasileiras que têm ido para lá, tirar partido das boas vantagens fiscais, né, baixa carga de impostos que o país cobra, e da estabilidade, da previsibilidade da economia paraguaia. Então, Paraguai é hoje um país bem organizado do ponto de vista econômico, que vai se fortalecendo institucionalmente e que, dada a sua inserção geográfica no coração da América do Sul e num ponto de confluência das bacias hidrográficas do Prata, do Rio Paraná, tem um papel importante a jogar nessa lógica subregional, que inclui Brasil, Uruguai, Argentina e Bolívia, principalmente, do ponto de vista dos arranjos logísticos e de energia. Então, eu acho que o papel do Paraguai cresce relativamente na região, mas sempre constrangido pelo tamanho específico, pelo tamanho absoluto do Paraguai, que é um tamanho reduzido. Um país de 8 milhões de habitantes, não chega nem a isso, de economia em crescimento, mas ainda muito pequena em comparação a Brasil e a Argentina, e que, pouco a pouco, cobra, assume um papel de se mostrar como uma abertura para o mundo, por meio do comércio em expansão, por meio dos investimentos em expansão, e que dota o Mercosul, do qual ele é membro fundador junto com Uruguai, Brasil e Argentina, de uma estrutura de sustentação adicional. Ele explica também o contexto histórico em que essa hegemonia do Partido Colorado se insere. O Partido Colorado é um partido hegemônico no Paraguai. Ele controla uma boa parte da vida política, social e econômica naquele país. Isso se deve ao fato dele ter sido criado no final do século XIX, ainda dentro do que era o remanescente da sociedade paraguaia em reconstrução após a Grande Guerra, né? A guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, na qual o país saiu destruído com a sua população dizimada. O pai do presidente eleito foi um importante secretário do ditador paraguaio Stroessner. Como você enxerga essa situação? Veja, o fato de que o presidente eleito, Mário Abdo Benítez, tenha ligações familiares com o antigo regime não é em si algo extraordinário no Paraguai. Vamos lembrar que o Paraguai é um país de população reduzida, que não chega a 8 milhões de habitantes, e que grande parte dos membros do Partido Colorado conviveram com a ditadura de Alfredo Stroessner. Então, o fato de o pai do presidente eleito ter sido parte do governo de Alfredo Stroessner não necessariamente vincula o filho a qualquer tipo de postura ou linha ditatorial. É uma contingência, de certo modo até natural ou normal que aconteça assim, mas não creio que chegue a atrapalhar o provável desempenho do presidente quando tomar posse. A usina binacional de Itaipu é uma importante questão, tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Alberto Pfeiffer explica que nesses próximos anos ela torna-se ainda mais central na relação entre os dois países. Itaipu será renegociada agora em 2022, termina o acordo, vai ter uma grande renegociação, tanto do ponto de vista dos termos da dívida paraguaia com relação ao Brasil, como do preço da energia, principalmente, sobre a qual o Brasil tem a preferência da aquisição por um preço artificial, subsidiado. Então, o tema da renegociação de Itaipu vai ser um tema muito importante nos próximos anos. O Paraguai certamente vai tentar fazer valer as suas prerrogativas do uso dessa energia conforme preços de mercado e vai tentar renegociar o endividamento com o Brasil em condições mais favoráveis ao Paraguai. É um tema crucial para a sociedade paraguaia, o tema de Itaipu, porque é tido como ainda um elemento que extrai riquezas do Paraguai e impede o pleno desenvolvimento da economia paraguaia, porque, como eu falei, os preços ainda são regulados de uma maneira artificial, baseado lá nos parâmetros assinados nos anos 70 e 80. O especialista ainda relata outras relações entre Brasil e Paraguai e seus desdobramentos após as eleições. A influência do Paraguai sempre será uma influência reduzida à dimensão do seu próprio tamanho, mas poderia afetar a relação com o Brasil se houvesse alguma perseguição, como em algum momento se mostrou possível, com relação às populações brasileiras residentes no Paraguai, principalmente dos agricultores brasileiros que levaram grandes empreendimentos com alta tecnologia e forte aporte de capital para o Paraguai e são responsáveis em grande medida pela pujança do setor agropecuário paraguaio hoje em dia, mas que suscitaram no Paraguai, na população paraguaia, um certo desconforto, porque no campo que se concentra a pobreza e a miséria do Paraguai, alguns movimentos populistas pensaram em promover algum tipo de desapropriação dos estrangeiros que tivessem terras no Paraguai para que essas terras fossem ocupadas por populações mais pobres. Isso até agora, felizmente, não se consumou, não deve se consumar neste governo agora do presidente Marito Abdo, como não aconteceu com Horácio Cartes, em benefício da sociedade paraguaia, que mantém alta produtividade no campo, com a geração de empregos para sua população, permitindo que bons empresários rurais, sejam eles paraguaios, brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade, possam aproveitar as vantagens naturais da fertilidade paraguaia, né? Então, não creio que haverá, a não ser por essa temática, alguma rusga maior com o Brasil. No ponto de vista da criminalidade, do ilícito amplo, que inclui narcotráfico, tráfico de armas, contrabando e contrafação, lavagem de dinheiro, as relações com o Paraguai têm melhorado bastante, tem havido uma intensa e profunda cooperação entre os órgãos responsáveis por esses temas em ambos os países, e eu creio que isso vai ser uma agenda cada vez mais positiva, embora seja uma agenda negativa lidar com a criminalidade, ela vai ser uma agenda positiva no sentido de aproximar autoridades, sistemas, procedimentos entre os dois países, levando ao controle da criminalidade e a uma paulatina melhoria, a uma paulatina normalização das relações entre Brasil e Paraguai. Eu conversei com Alberto Pfeiffer Filho, coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. André Romani, para a Rádio USP.